porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315 0033 menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhos e filhas, quarta-feira de cinzas. Depois eu os orientarei melhor, mas a pergunta que eu já faço: você já foi na missa para receber as cinzas? Você já deu o seu sinal externo, fruto de uma atitude interna, de que você vai viver a quaresma? Hoje, dia de jejum, você se resguardou no comer? Hoje, abstinência de carne? Você cumpriu o preceito? Que nós saibamos ser obedientes à Igreja e pela Igreja a Deus. Muito bem faz a vida espiritual quem leva a sério uma vida de espiritualidade. Bendita seja esta hora, diz Alana Guedes, de Belo Horizonte. Bendito seja essa hora da misericórdia. E é confiante na vossa misericórdia, Jesus, que venho rogar por mim, pela minha mãe e por todos os meus irmãos. Livrai-nos, Jesus, de todos os males. Peço ainda, Jesus, por todos os enfermos deste mundo. Padre, a Rádio América não transmite essa hora, mas eu acompanho pela internet. Aumentai a nossa fé. Lana Guedes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Sua bênção, Padre Reginaldo. Meu nome é Ana Paula Freitas Prachedes, sou da cidade de São José dos Pinhais. Estou ligando para testemunhar. Estava desempregada, ouvindo o seu programa pela manhã. O senhor falou com uma moça que tinha um marido desaparecido. E o senhor disse a ela que até o final do dia ela iria receber a graça, né, da resposta do marido dela. E eu me apeguei nessa resposta que o senhor disse, que antes que o sol se ponhasse, eu receberia a graça também. E hoje, Padre, estou confirmando essa graça. Às 17h50, estou confirmando a graça de que fui chamada para a entrevista e passei, Padre, no dia de São Paulo. Essa é o meu testemunho. Obrigado, Padre. Obrigada por ser esse evangelizador em nossas vidas. Desculpe, estou um pouco emocionada. Louvado seja Jesus Cristo pela graça recebida. A sua bênção, Padre. Amém, querida. Não há que pedir desculpa pela emoção, é a emoção de Deus que faz maravilhas na sua vida. Um abraço a São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Esse povo que me acompanha pela rádio Evangelizar. E você tem divulgado a sintonia da sua rádio? Você tem divulgado essa hora da misericórdia? Já falou para os amigos, para as amigas? Faça isso, seja um evangelizador. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor quando chegou desinstalou meu coração. Ao chegar desafiou-me a exigir. O texto é Mateus 6, 1:18. Mateus 6. Cuidado, disse Jesus. Não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros só para serdes notados. Por isso, quando deres esmola, não andes tocar a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem elogiados. E tu, porém, quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que fez tua direita, de modo que tua esmola fique escondida. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e ora a teu pai. E o teu pai que vê no escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto para figurar aos outros que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os outros não vejam que estás jejuando, mas somente teu pai. E o teu pai te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A partir desse texto, alguém pode tirar uma conclusão errada de que Jesus é contra a oração, jejum e esmola. Não, Jesus quer corrigir esse ato. O que Jesus quer é dizer: ei, faça, mas não faça para que os outros vejam, faça por Deus. Hoje é o dia das cinzas. E qual o significado das cinzas? Cinza significa aquele texto: tu és pó e ao pó hás de voltar. Gente, nós somos pó levantado. Pó. E esse é o dia que a gente é chamado a olhar para a fragilidade da nossa vida, da minha vida, da tua vida, da nossa. Somos frágeis, pecadores, limitados. Hoje é um dia de irmos com Jesus para o deserto. Hoje é um dia de olharmos para a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Hoje é dia de começar a cantar. Eu tive o prazer de gravar essa música nos sinais do Sagrado CD, que muito diz. Você não lembra dessa música? Não toca lá na alma. Vitória, tu reinarás. Quarta-feira de cinzas. Cruz, tu nos salvarás. Porque a partir desse dia, nós estamos entrando no tempo da quaresma. Bendita e louvada seja no céu a divina luz. E nós também cá na terra. Quantas vezes você já cantou essa música? Nós também cá na terra. Dai-nos, Senhor, a graça de uma santa quaresma. Louvemos a santa cruz. E nós também cá na terra, Senhor. Louvamos a redenção na cruz. Louvemos a santa cruz. Olha, essa parte eu gosto demais. Veja como é próprio para hoje. Humildes e confiantes. É quaresma. Levemos a nossa cruz. Humildes e confiantes. Seguindo sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. De nosso Senhor Jesus. Senhor, abençoai nessa quarta-feira de cinzas aqueles que já foram à missa, aqueles que ainda não foram. toque no coração de todos nós que de fato essa quaresma seja santa, que essa quaresma seja abençoada, que seja um tempo de graça, de introspecção, de mudança de vida, da busca de Deus. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.